verdade está na sua frente. Se os momentos mais felizes que você não esquece já não existem mais. Se teu olho mira na miragem, se tua vida ficou seca numa má roupagem, você sempre pode mais. Você deve ser feliz. Você é um aprendiz. Plante uma flor, regue com amor. Todo dia o sol vai te ajudar. Quer te ver sorrir, olhe para o céu e não chores mais. Somente se for de muita felicidade. Sou um louco persistente, convincente. Realmente diferente, crente no meu acreditar. Eu amo, ajudo o mar. Do que penso, vivo e sigo meu presente. A coragem reduz dos meus passos o meu caminho. Aprendiz, plantei uma flor, reguei com amor, e hoje o sol brilha minha vida. Eu sou um filho de Deus, oh, oh, oh, que insiste em percorrer pela contramão dos que pensam ser. Hoje eu só choro de muita felicidade.